ficar de bobeira, vendo a vida passar. As coisas simples são boas, pra que dificultar? Essa vida é feita de escolha. Vem pro lado de cá, é muito fácil. Apenas através. Olhe pros lados e veja o movimento a seu redor, respire fundo, seja um espectador. Então verá como a enxurrada impiedosa, a devastação impressiona, leva tudo em sua volta. Em meio a tudo ouço gritos de desespero, de gente simples que não tem pra onde correr, que se escondem por não ter onde morar. A sensação de impotência até causa mal-estar. Você vê rostos familiares se arrastando sem sorriso, expressões brutalizadas pelo tempo. A liberdade de escolha confundiu vários irmãos, que alheios a tudo em pouco tempo se vão, atropelados por luxúria e vaidade. Exclusos somem ou perambulam na cidade, tudo porque não foram capazes de enxergar que o ouro estava lá e era só atravessar. Vendo a vida passar. De cá nem tudo é brisa, tem pai rígido pra proteger sua cria. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és, verdade ou não. Assim perdi meu amigo Moisés, se afastou do convívio, seguiu outro caminho, até as drogas decidirem o seu final. Assassinado a sangue frio, sem causa aparente, concluímos que o nosso mundo está doente. Do lado de lá o mundo é impiedoso, gente manipuladora te fazendo de tolo. Maldade e violência o seu cartão de visita, e não esquece de deixar gorjeta tá na saída. As coisas simples são boas, basta acreditar. Dê uma chance, não custa tentar e mudar. Uma vida vale muito, tenha certeza. Faça a escolha certa, não fique de bobeira.